246, continua em aproximação, informe Machado e travado, vento no 70 graus, 89. Machado travado, 1246. Ponto autoridade, cabeceira no 0, no 246. 1210, voo 246. 3305, decola os 47, controle no 208. 208. Controle, Salvador, tá 3305, decolado, transfere. Santa 3305, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 330 via saída PUCA. PUCA 3302, 305. Tower, good evening, this is Giuseppe, over only point runway 10, we have a traffic on final inside. Roger, maintain position, Alpha 084. We'll maintain position, Giuseppe 084. So 084, line up and wait to runway 10. Clear to line up and wait from 10, Europa 084. Salas 48, libera a direita, sala 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, tá ligado? Tá já. 1, 1, 8, 8, 8. 1, reautorizado, deixa pra 3 no pé. Autorizado para 3, 1, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9810, negativo, mantém a prioridade na reposta de intercepção. Lembrando, porta, não estou escutando. Gol 1246, Alfa Juliette 502. Alfa Juliette 02, gol 1246. 084, clear to land, clear to take off, correction, runway 10, wind 170 degrees, 9 knots. We are clear for takeoff on 10, Europa 0. 19890, interceptou, localizando. 19890, complete o final do procedimento ILS que foi na pista 10, aposta no corrijo. Chame a torre em 198, decimal 95. 1895. Salvador, Rio 9890, boa. 9890, continua a aproximação, informe embaixada e travado. Aí está, vai. Europa 084, Airborne 51, contact now Salvador Departure Control 120, decimal 8. 108, vai, thank you. Europa Zero Eight Four, continente. Europa Zero Eight Four, radar contact com departure, incline and maintain flight level 370. Departure. Vai mantendo em 370 do Bucar. Bom, 1888, reautorizado descida 2010, autorizado final do ILS que foi na pista 10, reposte no localizador. Ok, prossegue para 2000, reportará no localizador, no 1888, autorizado final do X-Ray. Tá livre para 9810? 9810 para os autorizados, vento 180 graus, 99. Gente, livre para os 9810. 3305, chame Recife em 125, decimal 45. 3345 da 3305. Essex 224, Central Field, 3000 feet, QNH 1015. 3015. Nova Chanete, 303, pushback, treinamento no 4. 6303, Felipe, por chama táxi. Chamará. Chanete 624, Flávia Linduna. Rio 9890, Alfa Kilo, Pátio 3, até o Belizador. Europa 084, climb restrict flight level 310. And fly heading Zipa. Okay, to Zipa. And now climbing 310, Europa 084. Localizador, gol 1888. Bono 888, complete final do procedimento em linha. Veio chame torre 1-8, decimal 95. 1895, boa noite, gol 1888. X-Sutifal descent until 2000 feet. Clear the LF X-ray 1-10, report on a close call. Descent 2000, and X-Sutifal, and clear LF 1-10. Reportarei gol 1888. Guarulhos, autorizado, nível 320, decola da pista no zero, com primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva. E Motiva, intercepta perto do Lula, zero, segue conforme a rota, aciona 5523, 1208, controle. Do gol no 888. Pouso autorizado no 888, vento no 60 graus, 8 nós. Livre pouso, gol no 888. Responder 5523. Correto, chama pronto, puxa acionamento 5001. X-624 complete approach and contact tower frequency 118.95. Oceana 6324, continue approach, stando by landing clear. Continue approach, Oceana 6324. Oi, boa noite, Oceana 6314, ponto de espera, pronto. 313, montei um ponto de espera. Avante. 1888, solo 59, libera direita, solo no 211. 211, obrigado. Oceana 6324, flat land runway 10 and 160 degrees 8 knots. Flat land runway 10, Oceana 6324. Gol Salvador, boa noite, eu vou 1-888, livrando 6-4. Gol 1-888, boa noite, Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette, 05, gol 1-888. Europa 0884, climb restrict flight level 310 and contact Recife, frequency 125.45. Okay, climbing 310, frequency 125.45, thank you, bye. Alinha e mantém. M-A-2-2-4, solo 0-6-2-2-4, the ground at 0-3, leaving next to right, contact 2-1-2-1 to the small one. No 3 decola o 06, controle no 208. 208, boa noite. Patrone, boa noite, Xanero 63, boa noite. Xanair 6313, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, após 2000 pés, vou indo à perua de Leda. 360 após 2000 Leda, 6313. o sinal de interferência. Desça 4 mil pés, via chegada Bonfim. 4 mil via Bonfim, chegou a pelo. Rona 723 negativo para sequenciamento, mantém o perfil de chegada. Rona 970, sua identificação, desça nível de voo 050, via chegada Mari. Galeão, nível 400, a linguagem aqui está 10, com a direita da EL, da BDEC, após IDEV Amplio 50 até Vitória, por volta para o nível 525-1208, controle. Rio 5972, chama pronto, puxa acionamento. Aponte o Rio 5972. Na Proa de Duna, 1723, investida para 4 mil pés. Chanerme 3-1-3, chame Recife em 1-3-3, decimal 2-5. 3-3-2-5, boa noite. Livre puxa no ataque azul 5-0-0-1. Bono 723, deixa 2 no SES, autorizado o sinal do LS X-Ray da pista 10, reporte no localizador. 2000 X-Ray 10, reportará no lote, Bono 723. Bono 970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, na proa 020, limitado pelo localizador. Bono 170, confirma sua velocidade indicada. 2909, Bono 170. Tente iniciar redução 2209. 220, Bono 70. Alfa, autorização. Alfa, confere, som 34459. Perdão? Repetir 4459? Informação Alfa, confere, autorizado para Ilhéus, nível de voo 140, decola da pista no zero, com primeira curva à direita na subida Coral, aciona 0124 e o controle 120.8, azul 4959. 140 para Ilhéus, decola da 10, curva à direita na saída Coral, 0224, responde 208, controle, proteja azul 4959. Correto, 4959, uma pronta para o estacionamento. Vamos lá. Azul 5001 no Porto Taxi, Sena São José do Rio Preto, Serra Bravo, Serra Romeu, 0440, confirmado, 124 a bordo. Com 001 da Azul, livre táxi via Índia, ponto de espera, correndo no 895, ajuste no 095, bom voo. Terra Pantera da 10, 1895, 1015, 1501. 1970, confirma sua velocidade indicada? 2409. Tente. 1723, confirma sua velocidade indicada? 2609, 1723. Tente. Bono 1970 sobre vetoração, curva esquerda na proa 030, limitado pelo curso localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, Bono 1970. Decola cabeceira 10, vento no 60 graus, meia dúzia nós. Desde alinhar, vou decolar, então no 0, 008. Solo Salvador, Alvinha, Papá, boa noite. Alfiente, papá, prossiga. Alfiente, papá, sua de revolta de aeronave, 29, para em 4, 3, 2, 3, 2. Vinger 9, está autorizado a iniciar, reporte para em irás para as 3. Cliente, obrigado. Bono 970, para interceptar o curso do localizador, curva direita, na proa 110. Proa 110, direito, localizador 970. Pode descer 1700 ou 723? Bono 723, tem referências visuais com terreno? Afirmo. 723, autorizado, decidiu no 1710, reporte se interceptando. Reportará. Bono 970, desça 2 mil pés, reporte se interceptando. 2 mil pés, reportará. localizador visual com a pista Bono 723. Bono 723, completo sinal do procedimento ILS X-Ray, torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Bono 170, irá ultrapassar o curso localizador, aguarde pelo sinal para interceptar e reautorizar o descido a 3 mil pés. Sim, 3 mil, mantendo a prova, vai ultrapassar o localizador com o Bono 70. Salvador Azul 5001. Azul 5001, no contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 320 via saída da EL. 320 via da EL, 5001. Azul 5001, após passar 2 mil pés, autorizado vá na prova de Leda. Após 2 mil pés, direto Leda, 5001. Aracaju, na posição 3. 6224, Aracaju, estamos autorizados 190. Copio 190, aguarda a coordenação 230. Nossa, está ok. Confirma, não copiei. O nível 190 está ok. Ah, ok. É autorizado então para Aracaju, nível 190. Decola da pista no 0 com o primeiro curva à esquerda, na subida Conde. Aciona 0230 e controle 120, decimal 8. Autorizado, bom, não sei se está. 0 com curva esquerda, subida Conde, responde 0230, controle 1208, estaciona 6224. 6224, correto, estima pronto, estacionamento 03. 6224. No 170, desça 2 mil pés. 2 mil pés autorizado, bom, 170. Uno 972, passando Duna, chamei torre 1 no 8, decimal 95. 295, vai chamar o 972. Oi, Salvador, boa noite, eu vou 972. Bono 970, boa noite, continua a aproximação, mas a notícia está livre. Bono 723, solo 225, direito, 1219. 1219, obrigado. Bono 723, Librando, boa noite. Bono 723, boa noite. Alfa e Juliette, gate 04. Alfa e Juliette, gate 4, 723. Bono 970, livre pouso no pista no 0, vento 160 graus, com 5 nós. Livre pouso no 0, 970. Alfa Papa no escudo do sol? Alfa Papa no escudo. Confirma já no seu rebote? Estamos iniciando aqui de um problema de manhã, eu vou seguir acompanhando agora. Gente, reforçando através do 06 para prosseguir até o ataque 3. Aqui, obrigado. Uno 170, chame torre 1-8, decimal 95. 95, gol 1-170. Gol 1-170, o baixo de travação de lá. Uno 70, continua a aproximação guardando pista livre. Guardando, 1-70. Azul 4959. 4959, pátio 3, livre puxa, chama táxi. Chama lá. No 970, sala 28, direito no 211. 211. Sala plena, gol. O 970, livrando na Fox. No 970, Alfa, repórter da Juliette. Repórter da Juliette. Gol no 170, livre pouso, pista no 0, vento 170 graus, com 5 nós. Livre pouso, pista no 0, gol 170. Azul 5001, chame Recife, 133, decimal 25. 133, decimal 25, azul 5001. Solo Rio 9890 com a Bravo, boa noite. Rio 9890, boa noite, a Bravo confere e aguarda em State Comp Guarulhos. Prepara a subida da El Leda Mótiva. Da El Leda Mótiva na subida. Gol 970, ingressa na Juliette pro Gate 07. Juliette 07, gol 970. Cliente Papá da passagem aeronave vai partir no 07 após, prossegue o rebote. Por favor, esse daí não copia, certo? O Alfa e Equipapá, deixa o portão 07 liberado para a aeronave da Gol que vai parquear, após continua o reboque. Gente, obrigado. Azul 4959, livre táxi, parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Parte principal via Índia, ponto de espera, chama da torre, azul 4959, ela compra já 295. 1895. Salvo 1170, livrou na sua escuta. 1170, na porta em São Juliette. É porta em São Juliette, 1170. Oceaner 6224 para o Pichet de estacionamento no posição 3. 6224, aguarda em frente, puxa. Aguarda, 6224. Delta Papá, está autorizado para seguir o reboque, agilizando a medida do possível. Gente, obrigado. Volto em direção a meu pai 3. Afirmo, está autorizado. O 1170, informa que o posição previsto é 1-0. Porém, a aeronave da Azul já havia iniciado o reboque, então vai aguardar um instante assim que a mesma ingressar no Pátio 3 e ser autorizado para seguir até a posição. Gente, vamos aguardar então o gol 170. Salvador, boa noite, azul 4959, como espera? Azul 4959, boa noite, a linha decola 5-0, canto número é 0 graus, 8-9. A linha decola 1-0, azul. 224, puxa, né? Livre puxa, chama ataque. Livre puxa, chama para o ataque, 6224. Rio 9890, copia? Escuta. 9890, autorizado Guarulhos, no nível 340. Decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El Leda Motiva. E Motiva intercepta pêndulo 1-0, segue até Salvaté, Tango Bravo Eco e após conforme a rota. Aciona 5533, controle 1-2-0, decimal 8. 340 autorizou Guarulhos, decola 1-0, curva direita da El Leda Motiva. Intercepta pêndulo 1-0, Tango Bravo Eco, Salvaté. 1208 ao controle, 5533 Scott Rio 9890. Correto, 9890, chama pronto, puxa. Camarelos, obrigado. Tech, pode prosseguir, após o azul. Afirma 970, ingresso Juliette para gate 10. Juliette 10, vou 1970. 59, decolou 37, controle agora em 1208, bom voo. 208, boa, obrigado, azul. Controle Salvador, azul 4959, boa noite. No 4959, contato a decolagem, submantém nível de voo 1040, após 2000 pés, autorizado voar direto coral. Subindo para 1040, após 2000, voa direto coral azul 4959. São Rio 5972. 5972, para o pushback e acionamento, 43. Aguardo só um instante, 5972. Está aguardado. Alfian Kipapá, confirma a posição do pátio trans, que vai subir. Alfian Kipapá, está na posição 6. Sentiu que Alfian Kipapá vai prosseguir para 06, isso? Posição é 3 Lima. 3 Lima, sente, e você não finaliza o negócio. Sim, muito obrigado. Rio 5972, pode coordenar com a equipe de sol, temos uma aeronave da Azul no rebote, assim que a minha companhia está guardando, liberação autorizada, inicial, puxa. Sente, a pessoa passando a aeronave da Azul no rebote, está autorizado, por nosso tempo. Mundo 868, prossiga. É, qual é uma posição intacta aqui, existe dois gigantes com... É, por que estão pegando desvio à direita? Desvios, Mundo 868, quando possível, por hoje, Dune, desvio dos pés, autorizado ao final do procedimento em meta. Cedo. Vou de Dune, descendo para dois, o Mundo 868. O Oxener 6224 para o táxi. 105 a bordo, ao Fernando Salvador, autonomia de 1h45. Controle Salvador, boa noite, até 3600, Marcão Bravo. 5, ajuste no 095, bom voo. Ajuste no 095, táxi até o ponto de espera 95 e no ponto de espera 1295, 6224, boa noite. Do reboque na posição 3, Lima, muito obrigado e uma boa noite. Gente, se o término Alfa Yankee, papá, boa noite. Sou Rio, Salvador, boa noite. Ocean é 6224 no ponto de espera, dá 1-0, pronto. Ocean é 6224, a linha decola cabeceira 10, vento no 60 graus 7 nós. A linha decola dá 1-0, Ocean é 6224. E 5972, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 0 no 5, bom voo. Gente, parte principal Índia, 1895, a espera no 0 no 5, obrigado, até lá na escuta agora. Rio 5972, ponte para dar 1-0. Rio 5972, seguinte, reporte no ponto de espera, pronto. Torre Rio 5972, ponte de espera, 1-0, pronto. Ali mantém 5972. Decola os 44, controle centro 1208. 1208, 6224, boa noite. Estabilizado, né, Liana? 1868, complete sinal de procedimento, exame de torre 1-8, decimal 95. Torre 1895, graças, boa noite. Tranto 3600, voo Ituna, indício de 2006, autorizado sinal de procedimento IMS, excluído da pista 10, reposto no localizador, ajuste 1-0-1-5. Bruna 2 no pé, 1-0-1-5, estará no local de 3-6-0-0. Salvador, boa noite, Oxenair 6224. Oxenair 6224, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo no 90, passando 2300, autorizado voar direto com o Conde. Ok.